chegando com o Pretinho Básico ao vivo para toda a Rede Atlântida e também para todo mundo pelo site atlantida.com.br. São 6 da tarde, tempo absolutamente ranheta no sul do Brasil, é neblina, é chuva, é frio, é um saco. Estamos chegando com telefonia Big e Damiller, a moda está nas ruas, como diz a minha mãe. Tá vertendo água das paredes. Pior é que tá mesmo. É verdade, tá vertendo água banheiro, das paredes. Escorre água do banheiro, do banheiro que fica mais úmido. É o chuveiro, isso. Cara, tá escorrendo água. Impressionante. Engraxadinho. Fala aí, Amaral, beleza, Amaral? Tudo certo, Zé Roberto. Tudo certo. Diz aí, Mr. P. Digo, boa tarde, boa noite. Beleza, KG? E aí, beleza, boa tarde, boa noite. Feito! Fala, Geiso! Cara, que é, malado? Tudo bem, maluco? Sim, eu queria mandar um, pra quem? Um abraço pro pessoal que tava lá no nosso futebol, que gritaram meu nome do lado. Gritava teu nome, uma massa gritando teu nome. Jason vai morrer. Mas gritava, né, meu? Mas gritava, o que vale é que grita. Isso aí. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, 18 horas, é o homem da Zero Hora, editor de Zero Hora. É o cara que tem facilidade com as letras, facilidade com os chops cremosos, absurda facilidade com as mulheres. É Davi de Corrêa. Davi Carradinho. Davi Carradinho. Bruxo. Que é bruxo, só eu falei que é verdade, bruxo. E eu falei que é macho. Eu falei que já basta. Eu falei corno. Eu falei pederasta. Eu falei colorado. Tudo bem, Davizinho? Agora isso que tu falou aí das mulheres é absurdo mesmo. É uma absurda facilidade com as mulheres. É um absurdo. Que beleza! Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos até às 19 com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, repercutindo os destaques do Clique RBS. Arquivado o processo contra o músico Tonho Croco. Feito! O arquivamento se deu a pedido do ex-presidente da Assembleia Gaúcha, o atual deputado federal Giovanni Cherini. Na decisão, o juiz Arthur dos Santos e Almeida, do Juizado Especial Criminal, relatou que as pessoas citadas na música, as quais seriam as reais vítimas, não ingressaram com representação na justiça. Uma salva de palmas a você que se mobilizou. Uma salva de palmas à mobilização popular. Assim, essa foi a prova de que é possível sim mudar uma decisão, mudar a ordem do curso. Mudar um rumo, exatamente. Essa é a prova, que se a gente se mobilizar, a gente muda o curso do que está indo errado. Assim, obrigado. Sobre isso aí, assim, é evidente que a Assembleia se equivocou ao tentar processar o Tonho Croco. É uma decisão arbitrária e burra, porque só promoveu a música. Segundo os deputados na época... Não, mas é que é uma correção importante. Toda humildade, Davi. Tá, segundo a época, só quem entrou no Ministério Público foi o Giovanni Cherini. Não, o Giovanni ele não perguntou sobre essa época. O Adão Vilaverde disse aí que ele nunca foi perguntado. Ele é deputado e hoje ele é o presidente da mesa lá e disse que não foi perguntado. Ele disse que foi pressionado por 36 deputados. E eu, como cobria a Assembleia por muito tempo... Eu acho que ele, nisso aí, ele estava certo. Sim, tanto ele, é que ele tava certo, ele estava na lista, né? É verdade, era verdade, que ele foi pressionado. Ele representou. Quase coagido. Mas não interessa, o que interessa é o seguinte, que a Assembleia errou nisso aí, ou o presidente errou, o deputado seja quem for, é um erro, um absurdo, é arbitrário, não é censura, não é censura. Porque o processo contra o Tonho Croco e não para censura proibição. Seria proibição da execução da música. Não é a censura. Estou fazendo essa ressalva. Não é a censura, certo? Agora, tem algo sobre a questão em si, sobre o mérito da questão, que é o seguinte, da música em si. Eu pergunto para vocês, se vocês têm um problema de saúde, ou o filho de vocês tem um problema de saúde, ninguém quer uma coisa dessas, né? Mas vocês vão procurar um médico que ganha R$5.000 por mês ou um que ganha R$150.000 por mês? Vocês vão procurar um médico que ganha R$150.000, certo? A princípio, sim. O técnico do clube de vocês querem o Julinho Camargo, que ganha 80, ou o Celso Rotti, que ganha 400? O Celso Rotti, que ganha 400. Tá, certo? Tá bem. É, já entendi. Quando tu pega um advogado, tu tem um problema sério na justiça, tu quer o Lia Pires, que já morreu, que ganhava quase R$1 milhão por mês, ou quer um cara que ganha R$1.500 ali na porta da cadeia? Uhum. Certo? Ou um engenheiro que vai construir a tua casa, um arquiteto que vai fazer alguma coisa importante, certo? Então eu pergunto o seguinte, quanto que você, eleitor, está disposto a pagar para o seu deputado? Porque o seu deputado, e quando tu está vivendo uma democracia de verdade, eles dizem assim, vai nos Estados Unidos, os caras dizem, o seu vereador, vai reclamar para o seu vereador, eles dizem, vai reclamar para o seu deputado. Quando tu vive numa democracia, é o teu deputado. Né? Qual foi o voto do deputado do Tonho Croco nessa questão dos aumentos dos salários dos deputados? Qual foi o voto do deputado dele? E o que ele disse pro deputado dele quando ele votou, se votou? Acho que o deputado dele não votou. Contrário à vontade dele. Ou talvez não tenha votado. Não, no aumento dos deputados, né? Foram 36 que votaram a favor. Sim, mas O meu deputado, por exemplo, não votou. É. Tá, pois é, mas eu tô perguntando isso. Não, e foi outra coisa, na votação. Se o deputado vota isso e vota também aumento de salários e verbas para brigadianos, para segurança pública, para saúde, para educação, etc, etc, etc, etc, quanto que deve ganhar um deputado? Eu não tô dizendo quanto deve ganhar. Eu digo para as pessoas pensarem assim, será que tu quer um deputado que ganhe R$1.500 ou um deputado que ganhe R$20.000? Não, ele pode ganhar R$20.000 desde que ele vote a favor do seu eleitorado. E desde que ele... Entendeu? Desde que ele vote a favor da brigada militar, dos professores... Mas tu não vai ter como pagar R$20.000 para 40 mil professores? Não, mas eu não quero que pague R$20.000 para 40... Eu não quero que pague R$800 para professores. Mas a questão não é tão simples. Se fosse tão simples assim, tu resolver o problema salarial dos professores, algum dos governos já teria resolvido, né? Não, mas é que tudo tem uma base para reajuste, para começo de conversa. Tem que ter uma base. Ó, vamos reajustar em quanto para que este salário se torne quanto? Não, pô, ninguém pediu 720% de salário, de aumento de salário para professor. Eu não quero nem entrar no mérito, assim, nessa questão, assim da questão em si, daquele aumento, do X aumento, tá. Eu só digo o seguinte, quando as pessoas dizem, esses caras ganham tanto, sabe? A democracia não é barata, entendeu? Quando a gente fala assim, esses políticos, pô, não existe uma árvore de político em Brasília ou lá na Praça da Alfândega. Nós é que elegemos os políticos, sim, entendeu? Sim, e tem uma outra coisa além disso tudo, e eu concordo com tudo que o Davi falou até agora, insisto também nessa ideia, compartilho absolutamente das suas ideias. E além disso, os políticos que existem, os que administram, os que exercem os cargos públicos, também é uma outra mentalidade ainda muito difícil no país, porque todas as pessoas, uma boa parte delas, se acham em condições de ser um deputado, ser um vereador, e vão se candidatando, e os partidos vão absorvendo e vão lançando candidatura, quando na realidade muitos deles não têm aptidão para isso. E a gente, às vezes, na ânsia de querer salvar as coisas, não, eu vou lá, eu vou resolver isso aí. E não tem, não é tão simples assim ser um deputado, ser um vereador. Só que falta consciência, né? Todo mundo se acha capaz e possível de chegar lá. Tá errado também. Por que que as pessoas se lançam em cargos públicos? Essa é a pergunta. É isso aí. Por que que as pessoas... Dinheiro. Mas a resposta certa não é essa, né? A resposta certa seria... Mas se lançam em cargos públicos porque tem a intenção de mudar alguma coisa que não tá tão legal pra comunidade, pra população. Mas indo ao encontro do que tu tá falando, é que eu penso que muitas dessas pessoas, por mais que elas tenham esta vontade, acreditando na boa vontade dessas pessoas, nem todas essas têm capacidade para isso. Claro, também não, tem isso. Entende? Claro não. Entende? Não é por ser uma pessoa com muita vontade, quero salvar o mundo, quero resolver a fome, quero resolver a injustiça social, mas talvez tu não tenha essa habilidade. É um volante ruim, né, Pirro? Ele tem uma vontade louca de jogar futebol, só que ele não sabe dar um passe. Ele atrapalha, né? E o Brasil, só fazendo um paralelo, quantas vezes a gente vê... Então a gente é o Celso Roth, escala ele. É, mas aí tem, são esses que estão lá. É a velha história de uma pessoa certa num cargo, numa função errada e vice-versa. Mas Davi, então, sabe o que eu acho? E Pi também, assim, sabe aonde que eu acho que tá a falta de respeito? A falta de respeito tá no seguinte: é uma classe que poucas pessoas confiam, e a gente sabe que são representantes nossos, ou se a gente não confia na gente. É meio que um riso na cara da população. Eles aumentar o salário em 70%. Isso, tipo assim, ó, eu se pudesse aumentar meu salário, mas é que eu não trabalho pra mais pessoas, né? Tipo assim, eu não prometi nada pra ninguém, eu trabalho num cargo. É que eu acho uma falta de respeito por todos os problemas que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, já que a gente tá falando disso aqui, que ele se dê um aumento de 70%. Eu acho que podia ter um bom senso assim, gente, não é o momento, cara. Não é o momento da gente aumentar nosso salário. Sabe, porque isso é votado com urgência. Todo mundo, a maioria, a grande maioria vai lá, como em outras votações importantes não vão. Aí que eu acho que tá, aí é onde causa a indignação, sabe? Nada mais funciona, é óbvio que nada mais funciona. Não é essa a verdade. Mas eu acho que é um escárnio, sabe? Todos eles se reunirem pra pegar e votar uns 70% de aumento, já que outras coisas não andam. Estão com a vida dependendo deles. Desta mesma boa vontade de reunião para resolver, né? Sabe? É se, na Noruega, sabe? Se os caras vão se aumentar 70%, eles vão aplaudir porque tá tudo tranquilo na Noruega. Sim. Não tão agora tanto, né? Certo? Na Dinamarca, sei lá, na Suécia. Mas aqui no Brasil não funcionam as coisas. A gente tem setores primordiais da nossa vida que não funcionam. E aí os caras vão para lá e se aumentam em 70%. É uma afronta. É um tapa na cara, entendeu? É uma afronta. É um tapa na cara. É aí que eu acho que tá errado. Tá bem. Depois dessa rodada de desabafo aqui no Pretinho Básico, seguimos aqui nos destaques do Clique RBS. Muito obrigado, Davi, pelas colocações brilhantes, né, como sempre. Eu obrigado. Tu também, Potter. Obrigado, Mr. P. Obrigado, KG. Obrigado, Amaral. Obrigado. Ah, o Geiso falou também. Não, ok, falou, mas o Geiso ainda tem que, né, pegar um pouquinho de peso e tal. A Secretaria de Saúde, Geiso, tô brincando, te amo, Geiso. Secretaria de Saúde de Porto Alegre confirmou nesta segunda-feira a primeira morte por gripe A de 2011. A vítima foi uma menina de 8 anos, residente no bairro Aberta dos Morros, e ela não havia sido vacinada. Aberto dos Morros, na Zona Sul, que, né? É, que a gente vai dizer? Fizemos o pretinho, né? Lá, nós né? O que a gente vai dizer, né? Toda a campanha do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, para que a comunidade, a população, enfim, se vacine e algumas pessoas não se vacinaram, né? Tipo eu. Tipo tu. Eu não falo da minha vida pessoal. Não se vacinou. Cara, eu acho que só tu se vacinou. Só eu me vacinei aqui? P. Eu não? Me vacinei. Não? Não. Pois é. Não. Que desculpa. E aí, o que a gente tem vacinado, deveria, né? Porque aí eu vou trazer pra ti. Ah, não, eu tô vacinado, bruxo. Eu tô vacinado. Santana, vacinou, Santana? Eu... Calma, Santana. Você sabe quanto é que eu paguei a vacina da gripe? Eu não respondi. R$50 eu paguei a vacina da gripe. Eu ainda não respondi. Mas quanto? R$50? Vou tomar umas três, então. Não adianta, Alexandre, mais agora. André. Puta, Santana, fala, Santana. Você tá irritado. Por esse preço tu não é legal, tens cara. Caráter. Por quê, Santana? De me interromper. Perdão, desculpa, não é a minha intenção. Eu sim vacinei, Davi. Tu também não tem caráter. Também. Não. Tu também não tens. Português é. Tá bem. Obrigado, Santaninha. Manifestantes entram em choque com a polícia e incendeiam veículos em Londres. A polícia de choque foi novamente às ruas na tarde desta segunda-feira para conter os violentos protestos que chegaram ao terceiro dia consecutivo. Mais de 200 já foram presos e 35 policiais foram feridos. Os episódios começaram na noite de sábado, último agora, após um protesto que exigia justiça para a morte de um jovem de 29 anos morto em um tiroteio com a polícia de Tottenham. Os manifestantes já saquearam lojas, invadiram uma loja de eletrônicos e outros atiraram objetos contra os agentes da polícia. Várias vitrines foram destruídas nos atos de vandalismo e também foram registrados distúrbios em Oxford Circus, no coração do turismo de Londres. Fotos no jornal, cara, parece aquelas, sabe aqueles incêndios de ônibus na linha vermelha no Rio de Janeiro, que os traficantes botam... Uhum. Cara, me lembrou aquilo, sabe? Parece que tu tá no Rio durante um tiroteio entre traficantes e policiais. E é em Londres. Não dá mais pra gente ir pra onde vai não jogar. Dá mais aonde, pra... aonde o Damião que vai jogar. O Damião, aliás, que vai estar com a gente aqui no Bola nas Costas. Tottenham, às 8 da noite. Hoje, Damião? Hoje, Damião? 8 da noite. Pô, legal. Vocês vão falar também com... Cuida aí. E a gente vai pra Alemanha hoje, cara. Isso é que eu ia dizer. Vocês vão falar também com o Zé Alberto, que tá na Alemanha, já vai trazer informações sobre a partida do Brasil. Quando é? Quarta-feira. Eu não vou fazer nada, vou ficar em casa vendo. Tá bem, muito bom. Mortes em acidentes aéreos no Brasil este ano já superam o número de 2010 e nós estamos recém no oitavo mês. Até o primeiro de agosto, 60 pessoas morreram em quedas de avião e helicóptero. Em todo o ano de 2010 foram 39. Dois acidentes no último mês contribuíram para alavancar as estatísticas. É um grande, isso, né? São dois finais de semana no trânsito sul do Brasil. É verdade, olha como é a coisa. Em 8 meses morreram o mesmo número de pessoas que em dois finais de semana no trânsito. A gente se movimenta muito mais terrestricamente. Não, mas é só uma comparação burra, assim. É só uma comparação número de mortes. Agradecer ao carinho. Não. Compreensão. Não. A comparação burra não é juízo de valor sobre a comparação. É uma comparação fria. Isso. Número de pessoas versus morte, entendeu? Absoluto. Mas mesmo assim, no número, te ajudando, a gente é muito mais seguro andar pelo ar do que pela terra. Sabe que agora, nessa viagem que a gente fez, o comandante conversando com a gente, eu falando, meu bem, de avião e tal, ele Cristiano, disse Cristiano, o nome dele. Cristiano, ele olhou pra mim e disse, sabe qual é o maior... Sabe qual é o maior perigo? O passageiro, quando está se dirigindo e querendo embarcar no voo? Eu digo não. No trajeto de casa até o aeroporto. É verdade. Isso. Inacreditável. Também, tem medo antes, né? Era isso então, tá? Os destaques comentados do Clique RBS eram estes para este início de noite. Agora o MCP vai cagado para o aeroporto. Isso. Voa cagado e volta cagado. Ele tá cagado. Não ajudou. Ele toma né? Dramin todos os pontos. Deixa eu te falar uma coisa sobre medo de avião. Certo. É assim, ó, o teu medo não vai te ajudar em nada. Entendeu? Só vai te prejudicar. Mas eu acho que uma vez lá em cima. Não, ele sabe, ok? Uma vez lá em cima. Entrega, entendeu? Entrega. Mas aí que tá o problema. E confia nas estatísticas. Não, mas aí que tá. Aí que tá o problema. Milhões e milhões e milhões de voos todos os dias há muitos anos. Eu confidenciei pro Potter algo que vai absolutamente ao encontro da tua tese tentando me ajudar. Só que por outro viés, sabe qual é o problema? Posso falar que é o problema teu? Agora eu falei, né? É o seguinte. Eu confidenciei pra ele, ele vai confidenciar pra quem só pra nós aqui, pro público. Só pra nós aqui. O problema do Pi. Assim, quando tu passa confidência pro Potter. É tranquilo. O problema do Pi é o seguinte. No avião, ele não tem controle. Então, ele não tem medo de voar. Ele tem medo de não poder ter fazer nada controle. Quando tiver acontecendo alguma coisa. Mas o medo é isso. Exatamente como eu. Isso é o medo. Isso é medo. Não é medo. É não confiar. Pois é. Não se largar. Não controla o teu medo. Se transforma em medo. Os japoneses. Mas o medo é uma consequência. Ontem, sabe que ontem a gente pegou um voo na volta do Porto Alegre. Quem mora em Porto Alegre viu que caiu um temporal, né? Tava eu pino nessa aeronave. Aí voo comercial mesmo. A gente anda de jatinhos também, né? De vez em quando. Mas aí, cara, aí eu tava lá. Chinelo é isso aí. Anda uma vez de jatinho e diz que não, de vez em quando a gente anda de jatinho. E aí tava tremendo muito o avião, né? E aí, que a gente tava passando no meio da tempestade. E aí tinha um casal ali e eu vi que eles estavam de mão, assim, preocupadíssimos, né? E o Pi toma uns 6 da minha e dorme, ronca na hora que tá indo. E aí eu olhava pro lado, o Pi roncando e aí o casal meio apavorado. E aí eu tava com um livro na mão, assim, vou me exibir. Né? Vou continuar lendo o livro, fiquei como naquelas páginas durante 10 minutos. Como se nada tivesse acontecendo. Era tudo assim, eu tava quase que rezando assim, e o casal me olhava e se tranquilizava, porque tinha um cara lendo. Na verdade, eu tava muito mais cagado que esse. Cara, olha, neste momento, tu tem que olhar pra tripulação. E pro japonês, né? Então, o japonês, né? O japonês é o termômetro. Mas o japonês tá acostumado muito com o terremoto. E se a tripulação passa correndo. Tem o japonês no voo, né, cara? Agora, o troço que eu acho preocupante sempre no avião é aquele panfleto que tem ali na frente que diz assim: os bancos são flutuários. São flutuáveis. Assentos flutuáveis. E aí ensina como tirar assento. Eu sou um cara que tem dificuldades pra tirar assentos. Não é pra assento, pra essas questões motoras, assim, pra montar. Coordenação motora. Coordenação motora. Montar Lego. Barraca, Lego tu monta, não, Lego. É difícil, cara. É difícil. Então eu fico imaginando um avião caindo e eu tentando tirar o assento. Não é muito fácil. Flutuável ali, né? E eu só puxar, ele é preso por velcro. O Davi não leu os quadrinhos de antes, que as pessoas estão todas sorridentes. Aliado com os desenhos. Todo mundo sabe. E o avião caindo. Davi, não tem que levantar e ficar com um banco na mão. É só em caso de pouso na água. É depois que o avião pousou tranquilamente na água. Que nem aqui no Rio Hudson lá em Nova York. Isso aí. Mas eu quero me precaver, entendeu? Não, Davi. O avião tá caindo, eu quero tirar meu assento. Tem que ficar sentado com o cinto apertado e, de preferência, abraçado nos joelhos. O avião tá cheio de fumaça, as pessoas estão engateando, todas sorrindo, né? Não, e a comissária, num dos voos que a gente teve, o Potter, na hora que foi decolar, ele baixou a persiana depois das instruções dela. Nós estávamos na porta de emergência, ela olhou para ele e disse: deixa a persiana aberta. E eu falei para ela: pô, isso é uma curiosidade que eu tenho, por que afinal de contas as persianas têm que estar abertas? Que não tenho porquê, né? Eu não quero olhar lá para fora. Né? E ela olhou para mim: não, mas é porque todas as persianas, em especial essas aqui, precisam ficar abertas, porque na decolagem e no pouso são os momentos de maior perigo de ter problema no avião. Então, se pegar fogo lá fora, a gente tem que olhar daqui. Isso. A gente tem que ficar olhando. E aí nós ficamos, eu fui olhando, para ver se não ia aí pegar ele tomou fogo. Mais um Dramin depois. Não, que esse... não. No meio esse da era o oitavo. No meio da observação, o Pedro dormiu. Não, mas eles fazem certas coisas para torturar a gente. Aquele negócio, por exemplo, do reclinar o banco, tá? O banco, ele tá num ângulo de 90 graus, tá? Aí ele inclina 95 graus. Isso, 95 graus. Aí a mulher, ali, eu tô ali inclinado 95 graus, ela disse, ó, por favor, pode, coloque seu assento no, na posição vertical. O que vai acontecer comigo se o avião cair e eu tiver com 95 graus? Nada, não vai acontecer nada, porque daí eu vou me esmigalhar todo. Igual, entendeu? Vai ser espedaçado. Um abraço a você que está indo para o aeroporto neste momento, pegar seu voo, bem tranquilo, com chuva, tá bom, beleza. E aí eu fui entrando no avião lá de Floripa, vai vir pra cá com a tempestade, fechou a porta. Nós entramos, era um assim, tá, vamos sair logo que tem uma tempestade. O Pi tem razão, então, entendeu? Eu tenho uma frase que eu li no Twitter dia desses, de um cara que trabalha com aviação, e ele escreveu o seguinte: se a ANAC quiser me cobrar isso depois, eu vou ser obrigado a dizer o nome do cara, mas não fui eu que disse, eu só vou dizer, reproduzir o que li. Disse o cara: se eu falar sobre manutenção em aeronaves, ninguém mais voa. Disse isto, cara. Mas ontem teve uma reportagem no Fantástico, cara, falando sobre a... Vou comprar mais 8 caixas. O que disse o cara, Duda? Ontem teve uma reportagem no Fantástico falando sobre a malha aérea aí do Brasil, certo. E disse que é uma loucura. É uma loucura. Que passa, é uma loucura. Passa aqui, passa ali. Me diz uma coisa, pertinho. Maurício. Sábado que vem pra Blumenau, nós vamos de avião? Vamos de avião. Eu vou começar a tomar Dramin hoje. Só pra encerrar o assunto mesmo. Assim, quando deu aquele problema no Rio, aquelas enchentes em maio do ano passado, né? Então a Zero Hora me mandou assim meio que de afogadilho pra lá, pra fazer a cobertura. Ah, eu lembro. Né? E custamos embarcar, tal, e aquela troça, aquela tempestade, e não tinha pouso, tal, e finalmente abriu pra gente embarcar, e na fila do embarque tinha um gurizinho de uns 4 anos. Pra sair frente. Daqui pra lá ou de lá pra cá? De lá pra cá. De lá pra cá. O gurizinho gritava assim, né? O avião vai cair! O avião vai cair! Todo mundo criança, né? Criança tem premonições. Criança né? sabe. Esse se enganou, né? Porque como vimos, o avião não caiu. Não, mas ele não embarcou também. Se ele embarcasse, caía. Tá bem. Vamos dar uma girada aí, Pi. O alemão veio pro Brasil, ficou hospedado numa pousada no Mato Grosso. E lá ficou admirando um tucano. Lindo, bonito. Ah, por falar nisso, cara. Interromper. Pô, mas deixa o cara falar. Querido, Davi. Cara. Morreu a minha tia na Alvorada e o tucano dela ficou lá. Tá bem, a gente busca depois lá. Deus. Vai, Pia. Aí o alemão voltou pra Alemanha. Depois de toda a admiração, esse tempo no Brasil. 3 anos depois, retornou pro Brasil. E aí lembrou do tucano. Só não lembrava do nome. Aí ficou hospedado numa grande fazenda aí no Rio Grande do Sul. Conheceu o caseiro da fazenda e tal, lembrando do tucano, chamou o caseiro e disse pra ele, mas sem saber lembrar o nome do tucano: escuta, traz lá pra mim aquele bicho que tem a pica grande, sabe? Aí o caseiro olhou pra ele, tá bom, é que eu vou buscar o bicho. Depois de alguns minutos, voltou o caseiro puxando um jumento. Aí o alemão, apavorado: mas esta aí não tem pena. Aí o caseiro olhou e respondeu pra ele: olha, não tem pena nem da mãe dele. Boa, muito boa, Pia. Um abraço do Lelo de Blumenau, o filho Lelo. Da dona Clementina. O Lelo que vai levar a dona Clementina na Rivagem Blumenau no sábado. É. Que tem balada do Pretinho. Nós vamos de avião? Né? Vamos de avião. Vai, Cajé. Casal recém-casado chega no hotel e a inocente esposa diz ao marido: amor, eu não sei nada dessas coisas. Meu Deus. Você vai ter que me ensinar tudinho. Compreensivo, o marido responde: ah, tá bem, benzinho. Vamos brincar então de colocar o prisioneiro na prisão. Eu tenho o prisioneiro e tu tem a prisão. Ai, que amor. Depois do primeiro round, o cara se atira de barriga pra cima na cama, mas a inocente esposa, entusiasmada com a brincadeira, diz ao marido: amor, o prisioneiro está fora da prisão. O esposo, não muito entusiasmado: olha, então vamos metê-lo na prisão mais uma vez. Segue. Mas a inocente esposa é bastante entusiasmada e mais uma vez diz: amor, prisioneiro fugiu outra vez. Ah, meu Deus. O cara se levanta como pode. Ao terminar, atira-se na cama, exausto, quase morto. Mas a inocente esposa volta a dizer: querido, prisioneiro saiu de novo! Aí o cara desesperado, ah, mas não me enche o saco! O prisioneiro não foi condenado à prisão perpétua, moleque! É regime semiaberto, né? Que duré! E aí, Potterzinho? Uma piadinha, né, gente? Piada do Potter! Ah, Motel Sociedade Anônima! Ninguém é de ninguém! Sebastian Duarte, mano. Desculpa, pode te interromper, não que eu queira te revidar. É, mas e aquele novo patrocinador lá do, dos pacotes turísticos para São Paulo? Tá entrando de amanhã, aí? É, de amanhã, que beleza. Mano. Manda bala aí, Potezinho. Hoje ainda, né? Sebastian Duarte mandou pra gente: o marido deita com muito cuidado na cama, chega no ouvido da mulher, suavemente e de forma apaixonada, fala: amor, tô sem cueca. Opa! E a mulher responde: amanhã eu lavo uma pra ti. Meu Deus! Isso é casamento. O nome disso é casamento. Isso é casamento. Tem gente que vai casar quinta, depois uma outra gente vai casar sexta. Normalmente é sexta e sábado que eles casam. E aí tem gente até que vai casar domingo. É o final, não. Imagina, pô, o cara no domingo de noite. Domingo já é deprê, o cara vai casar ainda. Vai ver o Fantástico, ainda. Final do domingo. Encerra tudo. Ali acaba a vida ali, né? Imagina, o cara vai no jogo com os amigos das 4 às 6. Vai no jogo, toma umas. Não, ganha o jogo, ganha. Uhul, sai do jogo feliz da vida. O povo vai casar. Ah, é brabo, tio. É difícil. Vai casar depois. É brabo. Falando nisso, temos o scout do jogo. Opa! Entre do Pretinho do sábado. Muito bem. Quem mandou foi o John Dias. Grande John Dias. John Lennon Dias. Pô, tava lá, jogou contra nós. Vou contar um episódio do John Lennon Dias, que foi o seguinte. Ele jogou contra nós. Jogou. É o número 9 aquele. Lá pelas tantas, o John Lennon Dias. Olha, bom jogador. Ele é John Lennon Dias. John Lennon Dias. Ele vai bater uma lateral. E tem o Magrão que tá lá na frente, o companheiro dele que tá lá na frente, adiantado, obviamente. Até porque em lateral não tem impedimento, quem sabe, né? Um pouquinho de futebol sabe disso. E o John Lennon não bate pro cara e diz pro cara: não vou mandar pra ti, meu, tu tá impedido. Pô, ao John, que o juiz diz: ô, meu, vai estudar um pouquinho, né, cara? Não tem, não tem impedimento. Eu peguei isso, depois eu fui da no John mesma Lennon. Forma, ah, John Lennon. Da mesma forma que quem bate lateral pro goleiro, o goleiro não pode pegar a bola com a mão. Sobre isso, não sabe. E da mesma forma que eu quase peguei também todo o livreto de regras num determinado momento, quando era escanteio do time adversário, e eu pedi, como treinador: Porã, fica no meio círculo do gramado pra pegar eles no contrapé e no contra-ataque. Eles estão só com um ali atrás. E o Porã ficou na meia lua da nossa grande área. Ele entendeu meia lua. Dizendo: vai pro meio do campo. E o Porã olhava pra mim e disse: não posso, vou ficar impedido. Eu me preocupei com o nosso centroavante. Naquele beijoca, Eu achando que só as mulheres, né, tinham dificuldade na regra. Impedimento de você, moça. Não, então, no caso, só no na campo regra ataque. Das mulheres, quem tem dificuldade é o homem. Mas aí. Bom, o John Dias, então, faz um scout. John Dias! Né, scout não, é uma cotação. Uma avaliação. Uma cotação, não é um scout. Cotação do jogo do Pretinho contra os Estudantes. A Sport TV comprou esse jogo, vai fazer um documentário Jogos para Sempre. Alexandre Fetter. Puta, começa logo comigo. Bom jogador. Bom, marca bem e joga pelas pontas. Ah, Magnata. Jogou também quase como um ala. Bateu bastante nos Estudantes. É uma característica minha. Tu bateu nos Estudantes. Que frase, né? Bateu bastante nos Estudantes. Bateu o capitão. Cara, tu batendo nas crianças. Eu sou quase um meia, assim. Falta pouco pra eu ser pior que o meia. Estudante, sabe? Bateu. Que frase é essa? O que tu disse pro juiz? Não, bati pra machucar, era só pra parar a jogada. Boa! Esse é o homem de confiança. Os guri também. Tá na regra. Essa frase bateu bastante nos estudantes, você fica no teu currículo. E o juiz era da CBF, só. Juiz, categoria total. Francisco. Chico. Neto. Chico Neto. O Fetter foi meu homem de confiança em campo. Ele levou o amarelinho. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Potter, geralmente jogava do meio pra frente. Seu ponto forte é o passe, hein, Potter? Nossa, fez bons lançamentos. Deu passe pro gol do Porã, não deu? Deu passe pro gol. A minha vida é ajudar meus amigos. É o garçom. Assim, todos, né? Potter? Assim, não, também. Porã, Centroavante. Paran. Tu vê, centroavante é um adjetivo, eu sempre digo isso. Né? Centroavante. Quando a, quando a bola chegava nele, a única coisa que sabia fazer era chutar. Tanto que acabou fazendo o gol da vitória dos pretinhos. Olha, é. olha. Jogador, olha, se coloca bem, tem velocidade, bom jogador. Não, tem velocidade não, né, cara? Velocidade, porém, não. Velocidade é ruim, né, cara? Maurício Amaral, bom zagueiro. Bom zagueiro. Eu. Como era atacante, diz o John Lennon. John Lennon. Não conseguia passar por ele. John Lennon, diga-se, joga bem. Quando passei, a minha perna ficou. Também bateu muito. É bom zagueiro, né? Bom zagueiro. Nesse lance, Maurício chegou atrasado só. É. Só nesse. KG, jogou como um zagueiro meio líbero. Meio líbero, é, KG. Não tinha posição definida. Era o back de espera. Não, é o Gabo, o Guardiola não sabia onde é que me... Joguei até de lateral direito, eu sou que nem o Adilson. O melhor momento me, foi quando... Me joga lateral direita. Foi quando eu tive que dar um grito pro KG pra ele acordar no jogo, enquanto eu gritei e disse pra ele, tu pensa que é quem? O Zidane? Só porque eu vou matar uma bola na coxa, a bola fugiu de mim. Era o Pepe Guardiola estilo Celso Rotti, né? Fazia bons passes e marcava muito bem. Marcos Pianges jogou bem recuado. Não sei dizer em qual posição. Longe da bola. Ele jogava longe da bola. Não, quando pegava a bola, tentava se livrar dela o mais rápido possível. O Pianges é o jogador de FIFA, sabe? O FIFA, assim, sabe? Jogo. Só que do PlayStation 1. É com um sombrinho retinho, assim, ele caminha pra... Aonde ele tá virado, ele chuta. Olha aqui, ó. O Pianges, nessa partida, visto como Pianges, foi muito bem. Quem tá falando aqui é o treinador dele. Dele, foi ele que roubou a bola da lata. Claro. Agora, os caras descobriram, os caras só descobriram no final do jogo que o caminho da roça era ali pela esquerda. Aí já era tarde. Já era tarde. Duda Garbi, um bom meia. Sabe jogar com a bola no pé, dribla bem e organizou o meio de campo. Dribla bem e, por vezes, dribla demais. Não, mas ele faz bem a meia. Mr. P gritou muito na beira do campo. Foi importante na vitória dos pretinhos. Claro que foi. Subornou o árbitro, que por sua vez impediu um gol nosso. Não existiu impedimento, diz ele. Como que não? Na banheira. Mesmo com a derrota, o que valeu foi a diversão. Agradeço pela atenção de todos no jogo, principalmente ao Potter, que me olhou com os olhos com lágrimas e disse: é verdade. Tu que faz o... Teorias underline Potter. É isso aí, o cara criou... Legal, ele que criou o Twitter que pega as grandes frases da minha vida. É mesmo, Potter? Todo dia eu boto umas 4, 5 aqui, Davi, no programa. Ah, que bom. Grande abraço a todos, John Lennon muito Dias bom, de Via. E esse tipo de ouvinte como o John, cara, a gente encontra em todos os lugares que a gente vai. Inacreditável o carinho que as pessoas têm pela gente. É verdade. Nem merecemos tanto. Um beijo hoje, por exemplo, a Érica Beatriz veio aqui e me deu duas camisetas de presente. Que legal. É demais isso, né, cara? Não precisava. Muito obrigado, Érica. A gente entra diariamente na vida das pessoas, né? Às vezes dá uma bagunçada na vida das pessoas e não sabe a marca que deixa na vida das pessoas, né? Isso é importante, verdade, é interessante. Verdade, a gente tem que cuidar dessas pessoas com muito carinho e muito zelo. E às vezes essa marca é um filho, né? Fala por ti. Pronto. Tinha, né, antes de ti, Geizinho, o caipira e o exame de próstata. Aí dois caipirinhas lá pescando na beira do rio e um fala pro... Ô, compadre! Sim, que é, compadre? Amanhã mesmo eu vou fazer exame da próstata. É mesmo, compadre? Sim, ferrou-se. Ah, não, tem que prevenir se eu quiser viver. Mas você vai comigo, tá bem, compadre? O que que eu vou fazer lá? Vai comigo e leva o revólver. Ué, mas pra que que eu vou levar o revólver? Se eu virar o zoinho, tu mata eu. É terrível, mas é necessário e nem é tão terrível assim. É, sim. Cara, se o médico fosse como o Fetter, que tem aquele dedo ali, que cada dedo é um... Cada um é dois, quer dizer. Tá bem. Vai, Maurício. Promoção tal pai, tal filho, Damiller. Oh, que beleza. É só seguir a @Damiller no Twitter. @Damiller no Twitter. E retweetar a frase da promoção, tu vai ganhar um monte de presente pra dar pro teu pai. Segue lá, @Damiller no Twitter e retweeta a frase da promoção. Sim, nada. Valeu, Jesus. Vamos fazer as cantadinhas então. Manda, Gê, manda as cantadinhas aí. Gatíssimas, gatíssimas. Tu gosta de flores, Toada? Sim. Prazer, Floriano. Meu Deus. Pra Floriana é um baita nome, cara. Pra quê? Pra filho? Gatíssima. Praça Floriano. Gatíssima. Floriano Peixoto, né? Música, nome de rua. Gatíssimas. Vulcão na Terra. Eclipse, tá lá. Já está no primeiro. Não, tá bem, o cara beba, o cara erra. É, nós cantamos, o cara erra. Tô interpretando. Vulcões nas terras. Elipses na lua. O que eu faço pra te ver nua? Barbaridade, Jesus. Muito difícil de falar isso aí, cara. Então é essa. Gatíssima, você não é tão linda, mas dá pro gasto. Prazer gasto. Gatíssimas, prazer, me chamo Harry Potter. Pega na minha farinha. Sempre dá uma bagaceirada no fim. É. Não. Gatíssima, sabia? Farinha mágica, tu podia falar, né? Tem, minha farinha. Que faz mágicas, né? Tu é o Potter do lado. Harry Potter. Gatíssimas! Sabia que você é igual a um trevo de quatro folhas só? Ó, que bonitinha! Difícil de se achar e sorte de quem te encontra. Boa! Essa foi boa! Quero só fazer um registro aqui. Eu falei antes da questão lá da manutenção, que eu li um tweet de uma pessoa da manutenção. Se eu falar sobre manutenção de aeronave, ninguém mais voa. Quero acreditar que é o querido amigo Newton Júnior. Newton Júnior, gaúcho colorado, administrador, chocólatra, sarcástico, nomofóbico. Valeu, Júnior. Grande abraço. Tamo junto. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertinhas da nossa audienciona. E me ajudem, por favor, a vender o carro da minha mulher. É um Ford KGL 1.0 com placa de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Vermelho, duas portas, limpador, desembaçador, vidro traseiro, rádio com CD MP3. O carro está em ótimo estado. Recentes revisões foram realizadas em rede autorizada. IPVA 2011 devidamente quitado. Feito! Estamos vendendo, pois precisamos engordar a entrada para um apartamento. É isso aí. Quem não tem grana, vende o que tem. É mesmo, é nóis. Faz parte. Estamos pedindo 15 mil de acordo com a tabela FIPE. Carro tá avaliado em 15.612. Tá levando então 612 de desconto. Boa. Enviamos fotos. O e-mail para contato é fordk.vermelho@yahoo.com. Yahoo! Não. Metade dos problemas do homem se resolvem se ele tiver a sogra feliz. Baita frase! Diz o nosso ouvinte aqui. Maurício se empolgou. Para isso, felicidade dela e minha, preciso da ajuda de vocês para vender o lindo apartamento que ela tem em Capão da Canoa. A uma quadra da praia, uma quadra e meia do centrinho. Demais. Quase ao lado da Praça Flávio Boianovski. Ah, ali é um bairro. É no oitavo andar, portanto, deve ter vista pro mar. Não é isso, né? Oitavo andar. Aliás, logo ela fala que vista incrível para o belíssimo mar de Capão da Canoa. Do oitavo andar fica mais azul. Fica mais azul, é verdade. Enxerga mais lá pra frente. Três dormitórios, uma suíte, sala enorme com sacada integrada, ex-churrasqueira, banho social, dois estacionamentos cobertos, preços e condições a gente negocia. Podemos até aceitar outro imóvel como parte do pagamento. Conto com vocês. Vendo casa da sogra, @hotmail.com. Vamos comprar e fazer a colônia de férias do Pretinho nesse apartamento. Olha, boa. Muito alto. Acho muito alto, cara. Tu acha? É mesmo? Claro, 3 dias pra cada um. Eu não quero, acho muito alto, cara. Eu não gosto. Ó, tô vendendo os meus 3 dias. Quer comprar? Levar a família? Era isso por enquanto aqui no Pretinho. Muito obrigado pela audiência. Voltamos em seguida. Não sai daí, hein? Não sai daí. Com o patrocínio da telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas, estamos de volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 13 minutos para 7. Agora tem o Bola nas Costas com o Doutor Alceu e nós já dissemos, né? No Bola nas Costas de hoje para o Rio Grande do Sul teremos Leandro Damião e o nosso querido Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha, direto da Alemanha. E o Gabardo aqui ao vivo no estúdio. Mas as estrelas fixas do programa, KG, Duda Garbi, o Potter, o Lelê, o Calheiros, o Capu. É demais este programa, é demais este programa. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o doutor Argel é o novo técnico do Caxias, doutor Peter. Ah, que susto, doutor Alceu. Ufa! Ô, doutor, o Caxias tá mal na telepera. Tá quase caindo pra terra. Tá quase de encontrar o Juventude, né, doutor Caxias? Mas o Caxias está prestes a forjar um novo ataque. Não. Com Clementino e Lins. Não tem como um viver sem o outro, né? Não consegue se deslocar. O Juventude vai pra D, o Caxias vai pra D. Ah, pensei que fosse o Clementino e o Lins. Ah, não. Tá. É, mas também. Também? Um ataque rápido. O Bruce Lins. Doutor Peter, é o Piguerente. Tá de roupa nova, doutor Peter. Ah, é? Apresentou o terceiro uniforme todo preto. Pô, bacana, hein? Bonito, bonito. Exatamente. O Somália tá indo lá pro Piguerente. Lembra o Somália? Somália? Qual deles? Tem dois. O Somália Cachapa. Não, mas tem dois. O do Duque de Caxias. É o Cachapa. O Somália Cachapa. É que deu o que é esse, o do Botafogo da segunda divisão. Não. Não é o que passou pelo Grêmio, é o novo aí, o do Somália. Não, é o antigo, aquele. É o original. O que jogou no Grêmio, não São Caetano? Ele ainda joga. Ele era artilheiro do Duque de Caxias. Duque de Caxias, que é o último colocado. Tem 4 pontos na série B. Mas vai dar, vai dar. Tá com 34 anos, legal. Somália, olha, ele foi aquele que fez o sinal de trânsito, não foi aquele, não, né? Aquele é o Léo Lima. Léo Lima azulzinho em Bento Gonçalves. Isso aí. Tá com 34, Somália, tá bem o negão, né, doutor Pedro? Tá bem, cara, nós estamos com mais de 40 jogando bola aí, pô. Né, Briton? É verdade. O que tem aí, Briton? Olha, aqui tem regras que deixariam a Série B mais interessante, tudo isso pensando no KG. Ô, valeu, Britinho! Olha, o KG, bom jogador, bom volante, bom saída qualificada volante pelas laterais, olha a passagem de lance, bom jogador esse KG, obrigado, hein? Britinho. Olha, vamos ficar Britinho de olho, é verdade. A primeira regra, então, antes do jogo seriam instaladas algumas minas explosivas. É verdade, nenhum jogador poderia ficar sabendo. Na hora, assim, a gente teria uma tensão maior no jogo, né? Olha, será que vai pisar? Será que não vai pisar? E a narração, olha ali, Cleison, pela direita, olha ali, pisou na mina, feito! Olha a perna estendida no chão, é verdade. Olha, a segunda regra, KG, tem que ter a tua aprovação. Você que olha os jogos da Série B, sábado à noite, 0x0, 2x0 sequência, fica ali olhando. Demais, cara. Aquele foi o grande momento da minha carreira. Sexta de noite. A bola de futebol seria, na verdade, uma bomba relógio, programada para explodir a qualquer momento. Ficaria atenção. Olha, será que vai explodir? Será que não vai explodir? Na RBS-TV, é verdade. Já pensou numa partida que estoura aos 44 segundos tempo na partida seguinte da rodada, a 1 minuto de jogo? É isso aí. Legal. É verdade. Os ingressos para as mulheres teriam que ser assim, seria cobrado de R$1 por cada peça de roupa que ela estivesse vestindo. Ou seja, quanto menos roupa, mais barato o ingresso. Ah, é bom. Ah, isso aí, boa. Não dá pra botar na Série A. Série B. Mas dica bota pro... na Série A também. Vamos botar na Série A. É uma balada do Pretinho também, né? É. Boa, grande ideia. Boa. Assim, até as mulheres, olha, iam frequentar mais os estádios. Aí, ó. Né? Mas nesse Débora de Oliveira, Brito, a informação. Brito, a Libertadores é brasileira, Brito. Olha, o Débora Santos de Oliveira. Santos de Neymar ganhou a Libertadores, Brito. Boa informação, sempre na ponta da língua. Débora de Oliveira, grande repórter. E agora a quarta regra, é verdade, para não se estender demais também, aí já estamos aí na quarta regra da Série B, mudanças na regra, é verdade. Toda vez que uma equipe fizesse um gol, a outra tomaria um choque 220 através de chips implantados no cérebro dos jogadores. Boa ideia. Mas isso não é uma boa ideia. Não. Isso vai tornar mais retrancada ainda. Defensivo, jogo defensivo. Mais defensivo, mais 0x0, sem emoção. Não, mas não, assim... O time mas... vai querer fazer gol, pro outro tomar choque. Não. Não, mas assim não, que mas tomar... É difícil tomar. Não, é que quando mas tomasse o choque, eles iriam acordar pra tentar empatar a partida. Tu acha que vão acordar? Ah, tá, não. Então tá certo. Porque o choque acorda, tá, né? Sim, ainda mais 220. Todos eles. Campo molhado. Perfeito. Olha, e agora a narração do gol do Porã, hein? Ah, tem narração. Tem. O lançamento aí, pela direita. O toque pro Potter. O Potter no cruzamento. Porã feito. Gol! Pretinho chega lá com... Porã. Cara, aí faltou o detalhe mais importante. Porã, hein, ô Maurício? O Porã, Davi, sai, faz o gol, sai enlouquecido e vai tirar a camiseta. E não consegue tirar. Não consegue. A camiseta tranca na cara e nos braços dele. E fica. E aí ele sai correndo. Na galinha morta. É isso aí. Ele deu uns 10 passos sem enxergar nada que estava acontecendo. O Porão comprovou no sábado que é verdadeiramente uma criança. No bom sentido, tô falando isso. Uma criança, não de responsável, é uma criança. Davi, vamos contar pra ti. Durante todo o jogo, todas as substituições propostas por mim, como treinador, aconteceram tranquilamente. Todos saíam e entravam, todos. E eu troquei vários. Na hora do Porã. Não é. Ele não quis sair quando eu chamei ele. Eu não vou sair! E não saiu. E fez o gol na vitória. 5 minutos depois. Viu? Mas tu imagina ali que o Porã tava que nem carro a álcool antigo no inverno. Depois que liga, não vai querer desligar, né, cara? Uma coisa impressionante. Empurrado, criança. Não vou sair. E aí eu chamei o Fetter, chamei o Porã. Todo mundo saía. Tá louco? Que beleza, é isso aí, mano. Rapidinho aqui, casamento, mais uma. A mulher, muito sem noção, não perdia a oportunidade de dar uma atazanada no saco do marido. Meu Deus. Uma hora era porque o marido tava falando demais no telefone. Outra hora era porque o marido tava falando demais com os amigos no bar. Outra hora é porque ficava muito na frente do computador. Outra hora é porque tava cumprimentando todas no elevador com muita simpatia. Essa é a pior de todas. Praguejava porque o cara foi na padaria e demorou muito. Até que, por fim, virou pro neguinho na cama e disse: olha aqui, olha, Osvaldo, da próxima vez, se quiser, vai ter que pagar. Aí o cara, sabe cachorro quando ouve o assobio do dono? É. Que ele levanta as orelhas e fica aqui, ó. É. O marido, ó, levantou, foi pro banho, fez a barba, saiu perfumado, pegou a chave da caranga, foi saindo. Onde é que tu pensa que tu vai, Osvaldo, a essa hora? Se é pra pagar, então eu escolho a mulher. Feito! Muito bom! É bom esse Osvaldo. Quem é que tava aí? Vai, Davi. Ah, tem uma aqui pra uns e outros. Uns e outros, carta aos missionários. É. Uns e outros. A única música da banda. Não tem o nome do cara aqui, man. Cara. Ele é assassino como Super Bonder. Super Bonder? Ou seja, cola e não desgruda. Mais, né? Ele diz o seguinte: todo programa tem algum de vocês falando de boca cheia, comendo chocolate, etc. É uma merda isso. É que o pessoal do Pretinho come muito. É muito ruim ouvir isso e enche o saco. Viu? Vocês que estão aí de fone acham que escutam da mesma forma que a gente no rádio, mas não é. Pois vocês estão vendo as pessoas comer. E como são amigos, as pessoas também acham até engraçado. Mas é uma bosta ouvir isso. Revolta do parceiro, velho. Até o Fetter faz isso. Vocês não estão em casa. Eu já fiz muito, mas agora não como mais. Então vocês estão usando a voz para trabalhar. É verdade, né? O Magrão tem toda a razão. E já vi pessoas desligando o rádio, pois acham isso nojento. Não, nunca viu. E é horrível escutar alguém falando com a boca cheia de chocolate já derretido. Tem toda a razão, parceiro aí. Diz o Super Bonder. Como é que ele sabe que o chocolate está derretido? Super Bonder, tu tá coberto de razão. Tu sabe que coisa curiosa, né? Volta e meia apareceu também esse tipo de coisa pela manhã no pijama, porque umas 3 ou 9 vezes aí com o Porã aqui... Eu dizia pra ele, pá, Porã, me deu fome, eu comia, o Porã brincava, tô comendo pastelina e tal. Aí chegaram alguns e-mails. É o café da manhã, né? É nojento e tal. E eu comentei com o Porã e disse, olha que coisa interessante. Durante o tempo inteiro que o pijama teve na madrugada, durante 12 anos, olha, raro dia que eu não comia no ar e conversava. Lógico, não de boca cheia, dividia aquele momento com a audiência. Isso. Inclusive quando era pela TV Com simultâneo. Todo mundo me via, claro, comendo e tal. Claro. Bons tempos. E isso era motivo de alegria e cumplicidade, por causa da madrugada em que as pessoas se sentiam mais outro próximas. Público, né? É outro momento, né? Olha que interessante, a mesma coisa funcionando de forma diferente, sendo absorvida. Mas no Pretinho da Uma as pessoas estão comendo e então não ouvindo nada. Não, mas é diferente, só vou te explicar, Geisa. É que assim, ó. Não foi mal, é só uma explicação. É que assim, ó, as pessoas ligam o rádio na intenção de ouvir profissionais trabalhando com suas vozes e suas ideias, enfim, né? Comunicando. E para uma comunicação ser perfeita, tu tem que ouvir a voz limpa, nítida, clara. É que eu falo engasgado mesmo. Não, mas uma coisa é falar engasgado, olha, o Fabrício Carpinejar, meu querido amigo Fabrício Carpinejar, por exemplo, tem uma dicção muito ruim. Sim. Mas ele se comunica com as pessoas, ainda que com a dicção prejudicada pelo sei lá por quê. Sim. Entendeu? Agora, se o Fabrício Carpinejar, que tem uma dicção ruim, se comunicar com as pessoas comendo, vai ser muito pior. Ah, é uma falta de respeito. Ele escrever, né? É uma falta de respeito tu encher a boca e comunicar no microfone. É. Concorda comigo, Geiso? Sim, sim. Tá. Não, 100%. Até porque eu não sou louco, tá? Não discordar. E o Geiso, pra falar em dicção, não é o cara ideal. Não, só, não é o cara ideal. O Pi ainda não aprendeu que o nome do Geiso é Geiso. Geiso. Já! Ô, Cid Moreira, chega boa aí. Noite. Eu vou te dar boa noite, porque tá começando a Voz do Brasil. Opa, infelizmente, não. Hoje não vai dar. Eu vou confessar com aquele produtor de óculos, o magrinho, aquele Maurício de cabelinho, cabelinho bombril. Isso, cabelinho bombril. Loirinho bombril. Qual é o seu nome? Sete Maurício. Da noite em Brasília. Maurício, voltamos M de merda, amanhã. É o seu muito nome. Muito obrigado. É isso. Até amanhã, boa noite.